Identificação. Rádio Sociedade Triângulo Mineiro. ZYL287. Onda média, 1390 kHz. ZYG206, onda tropical, 4.965 kHz, 72 metros. ZYC703, frequência modulada, 99,9 MHz, operada, Minas Gerais.